venha abençoar o meu reinado, que foi feito só de paz e de amor. Do meu Pernambuco, ai, ai, Orixalá, ai, ai, meu Pai Nagô, ó, vem abençoar o meu reinado, que foi feito só de paz e de amor. Só de paz e de amor. Ai, ai, Orixalá. Ai, ai, meu Pai na Rapadura agora. Maracatu de lá e de cá. Música do Ceará. Maracatu. Hey, avisa todo mundo, é o Chico no som. Pega as abumbas e o dançar pra fazer um bate que bom. Não meto o coração nesse fole que acolhe o carro. Menino feito do chão que engole a terra marrom. Pra levar esse maracatu que foi feito pra tu. Sanfona, cupitu, mexita, é buraco de tatu. Estremece caruaru, intercabê no uru. Ensina o seu guru, a só letra humana caru. Passa o morto dançar, investindo, descabelo, capim. Pinta entender que macaxeira, enfim, é o mesmo aquim. E os aprega esses pés, o chão se torra um amendoim. Dito o calor da paixão, quando forra o som do som. Na casa de farinha, arrasta pé do sonho se fez. Das meus cambitos suarem com fé, trazer o camponês. Pra embolar uma com a outra, se expor a nudez. Deixando a timidez, sempre embalado por marinês. Rainha do chachado, inspiração pra cabra invocado. Pra cabra virado, que aboia o galho e dança roçado. Estrangeiro fica vestado, fica aperreado. Tem bucho forrado, mas não sabe o que é bucho suado. Rala bucho, ninguém fica murcho, repuxo suor. O som que puxa é mais do que luxo, ninguém fica só. Tá bem melhor, garbeta não dá nó pra cantarolar. Maracatu que vai de cá pra lá. Batendo o sabumba que eu balanço o gandá. Vamos formar um batuque pro povo dançar. Maracatu do lado de lá. Maracatu do lado de lá. Uma coisa boa da molesta, quem tá dentro não sai. De frente o pau de arara, estrada pro mar de mil léguas. Menina nova pra entrar despista inter o pai. Quando se aprega, não dá trégua, lombo enverga, riégua. Nego perde o rumo de casa quando fica bebum. Pisa no pé de todo mundo, não consegue remar. Se cachaça fosse água, o sertão não tava em jejum. Eu te aconselho a largar a garrafa e se animar a amar. Segure na cintura desse amor. Deixa a pintura nordestina te abraçar com calor. Essa mistura, formosura, criatura em labor. Não tem frescura, é minha doçura que traz novo sabor. Só não fale mal da minha terra, porque aí não deixo. Me chamam de rapadura, sou doce, mas quebro o peixe. Trabalho com postura, me mexo, faço sem desleixo. Escritura, encorte e costura, fecho todo esse eixo. Vê se segura as calças, porque o barco é assim. Bate mais forte o pilão de chique, bichinho não tem fim. E produz o meu cuscuz na boca de pacajus. Misturo garapa e machuz. Mexo até com os postes de luz, a beira matre minhas canelas. Caatinga, ginga de saia, o litoral se despinguela. E o rural arranca a cangaia, junto o sertão com uma praia. Na raia, ninguém ataia, ninguém vai à mesma laia. Debaixo da mesma paia, cada um pega seu pai. É bem fácil acompanhar, é dois pra lá, é dois pra cá. Não vai dar pra apanhar, só não vale pisar no pé. Mulher vai até fazer calo, macho aperta, precata. No pé se escama mais que galo, é pra roubar.

Você está sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Campeche, 98.3 MHz, FM. Também tem um streaming pelo radiocampeche.com.br. No lado A do Muqueca de Siri de hoje ouvimos Tatiana Kobet, uma capela de canto lá. Ela que vai conversar conosco daqui a pouco, mais Nina Hoffman. Dorival Caymmi, Morena do Mar, Marcelo D2, Danilo Caymmi, Alice Caymmi, Rincon Sapiência, Filho de Obá, Jorge do Peixe, Rei Banto, Rapadura, Maracatu de Cai de Lá, Mestre Ambrósio, Fuá na Casa do Cabral. Mestre Ambrósio é aquela banda que quem viu o show viu, quem não viu não vai ver nunca mais, segundo o Siba. No fundo estamos ouvindo Aquilo Deu Nisso. É esse meu nome mesmo. Aquilo Deu Nisso. Folia ao Mestre Vitinho. Muqueca de Siri vai ao ar toda quinta, 7 da noite. No lugar do proselitismo babaca da Voz do Brasil, que entra 9 horas aqui na Rádio Campeche. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa aqui na rádio. Em fevereiro, estaremos com a Estação Volante, a Rádio Cicleta, formação de radiocomunicadores no pedal. E agora, vamos abrir espaço aqui para falar um pouquinho do projeto Laiká, a mistura poética e sonora entre Brasil e Portugal permeia o novo trabalho da consagrada artista Tatiana Kobet, que está aqui. Queridos, seja bem-vinda. Obrigado, meu amado. Alô, rapaziada do Campeche. Coisa boa estar aqui com vocês, né? Saudade, saudade. Beijares! Obrigado seja pelo bem-vinda. Convite aí, Siri. Seja bem-vinda, a casa é sua. Nina, bem-vinda. Obrigada, Siri, pelo espaço, por receber a gente aqui nesse estúdio. Muito feliz. Então, o que acontece amanhã é o pré-lançamento do clipe da música Flor Bela. Exatamente. Que integra o trabalho, né? Isso aí. É o sétimo single, clipe do projeto Laiká, um projeto de residência artística que eu venho desenvolvendo desde 2019, que consiste nessa, a partir das minhas vivências, promover essa interseção, né? A partir da minha própria vivência, do meu próprio olhar, nessa interseção com artistas dos dois continentes. E esse é um projeto que surgiu com três tripés, assim, que eu considero que segura, né, a proposta. Depois tudo são os acontecimentos. O primeiro dele é a minha ancestralidade, digamos assim. Eu sou neta de português, muito embora o meu avô não tenha reconhecido a paternidade. Ele dá nome à minha mãe, mas na certidão de nascimento consta como pai desconhecido. Então, esse lugar da ancestralidade vindo de Portugal sempre foi algo pesado, assim. Então, eu achei que já estava na hora de eu dar uma chegadinha lá na terra de vovô e ver qual que é. O segundo tripé é justamente a questão de escolher como chão, e é onde todo surge o meu processo enquanto artista da música. Ele acontece em Santa Catarina, na ilha de Florianópolis, a partir de Santo Antônio de Lisboa, que é o meu chão de escolha. Eu vim para cá, nesse lugar aí, em 1993, eu acho. E no ano, em 2000 é que eu gravei o meu primeiro disco, junto com Marco Oliva, que foi meu parceiro musical por 18 anos. Então, a vontade de ir tinha também esse segundo ponto de vista, que era viver em Santo Antônio de Lisboa, toda a minha convivência com esse sotaque português, embora açorianos, tem esse, também esse olhar, essa coisa beira-mar, esse universo, essa atmosfera portuguesa que Santo Antônio de Lisboa traz até hoje. né? E na ilha isso é muito forte, em toda a ilha. E o terceiro mais importante para mim, que é a palavra, que é a partir dessa, da língua, que é nesse lugar que eu posso ser, ou me transformei ao longo desses últimos 20 anos, numa compositora, né? Então esse é o tripézinho desse projeto Lá e Cá. Tô no sétimo single, companheiro. Feliz demais com esse Lá e Cá. E todos com videoclipe? Todos com videoclipe. Isso também faz parte do projeto geral, né? Porque a ideia é essa, esse ir e vir dentro desse projeto Residência. Eu tenho que ressaltar aqui que fui recebida em Lisboa, Portugal, né? Por três grandes entidades que são meus parceiros nessa ideia. Um é o Teatro do Elefante, em Setúbal. Toda a pessoa aí do Fernando Casaca, um ator, um diretor, um querido, uma pessoa muito incrível, que me abriu essa possibilidade. O segundo é a Fábrica Braço em Prata, que é uma grande instituição em Lisboa de residência artística e sempre foi muito aberta e tal. Então me permitiu ir um pouco mais. E aí essa proposta acabou sendo uma proposta de residência de 5 anos. E já faz 3 anos que eu passo 7 meses em Lisboa, 7 meses aqui. E nesse ir e vir vai... eu pretendo que fechar isso com 3 produtos, digamos assim. O álbum, que ao invés de deixar completar, eu entregar, eu a cada faixa que se fecha, eu apresento e coloco aí, tá em todas as redes para todo mundo absorver, ouvir e tal. Um livro de poemas, que ainda está ainda em percurso, e uma performance, né? Que é a Cara de Meia, que essa sim, ela costura esse projeto do ponto de vista de direção de arte. E vamos aonde entra minha amiga aqui. Vamos ouvir? Vamos ouvir. O que bem que me quer, bom me quer. Bem me quer, bom me quer. Foi meu primeiro videoclipe, esse eu que fiz. De frente para uma tela de computador. Meu bem, você é uma flor de mil pétalas que eu não sei por onde contar. Só sei que alcanço as nuvens com você. Meu bem, me invade, me aquece. Nesta canção somos o amor em evolução, mas nada preciso dizer. Meu bem, te quero desde que nasci. Meu querer, minha vida, te amar. Mas sem você não dá. Somos o amor em evolução, mas nada preciso dizer. Meu bem, te quero desde que nasci. Meu querer, minha vida, te amar, mas sem você não dá. Não dá, não dá. Nina Hoffman. Olá, olá. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse clipe Flor Bela, que o pré-lançamento acontece amanhã no Ribeirão da Ilha. Depois a gente vai passar o serviço todo, né? 19 horas. Como a coisa começou? Então, pra mim foi uma honra, um convite, né, da Tatá, que a gente já tem aí uma longa data de que a gente se conhece há mais de 10 anos aqui na ilha. E para mim foi uma honra o convite, porque além de como compositora, musicista e mulher, ela sempre foi uma referência para mim, enquanto mulher, né? E ela me deu esse presente, né, que foi compor esse videoclipe, me deu uma liberdade imensa aí, que para mim foi uma delícia. Compor essa personagem, né? Porque eu tenho um estudo em cima da era vitoriana através do meu negócio. Eu tenho um brechó que é de 3 gerações de mulheres da minha família, né? Então a gente tem esse estudo em cima da roupa vitoriana, das eras, das épocas, e é justamente a era onde a Flor Bela viveu, né? Então foi muito legal, porque eu tive essa liberdade enquanto esse estudo em cima da roupa, em cima da indumentária, e foi muito legal nesse sentido. Também estudei bastante o cinema mudo, né, que a Tatá propôs isso pra gente compor a estética do filme, né? Olá, aqui. Oi, oi. Estamos. E aí foi uma delícia o processo, né? Porque eu tinha toda essa bagagem para poder trabalhar e tive o prazer de ter duas pessoas, dois artistas, né? Que é a Aline Ezra, que é uma grande amiga minha, artista burlesca. Ela me ajudou a compor a cabeça da Flor Bela, né? Enquanto, né, a gente estudou os filmes, né? Então tinha aquela coisa das perucas e mil cabelos. Então a gente construiu isso junto com a minha mãe também, que ajudou bastante nesse processo. E o Joy, que hoje é meu companheiro, ele também é um cineasta. E ele que dividiu a direção comigo do clipe. E o roteiro também escrevi com a Aline, e a gente conseguiu dividir isso de cena a cena esse tema da Flor Bela, né? Que é uma mulher muito forte, né? À frente do seu tempo, né? À frente da época, uma mulher visceral. Então, para mim, foi uma honra poder participar de um processo onde o feminino é tão presente, né? A gente trouxe no ritmo aí a Chiquinha Gonzaga também. Então, para mim, assim, muito, muito prazeroso poder ter isso como... Tem uma coisa que eu acho muito bonito, assim, talvez eu seja um pouco suspeita para falar, né? Mas eu sou muito encantada mesmo com o trabalho, com o resultado do trabalho, visto que a gente falou disso à distância, né? Eu estava em Lisboa e solicitei a ela esse processo e esse mergulho todo que ela faz, assim, se traduz mesmo na escolha da linguagem, no gestual, né? E tem outro lugar que eu achei admirável, que é, ela usa muito a literatura, a literalidade do poema. Ela, de fato, trabalha essa coisa na cênica. Então, realmente, a música fica mesmo uma trilha, né? Quase que conta, ela quase que a imagem conta a história da música. E isso foi algo que me emocionou muitíssimo quando eu vi o resultado do trabalho. Eu sou muito grata a essa louca, maravilhosa! Nina Hoffman! Uhul! É muito legal, né, a gente poder... Né, é muito interessante. Como compositora, você pensar que você está fazendo uma trilha, né? Eu sou uma cantora de música popular, assim... Então, é essa linguagem do audiovisual e pensar nisso como sendo uma trilha, é uma outra visita, um outro tipo de pesquisa, uma outra forma de você trabalhar, né? Sendo artista da música. Isso, às vezes, a gente não pensa ou o público não sabe, né? É um processo criativo muito foda, né? Da construção imagética a partir da... Né? E você fazer isso em conjunto. Uma leitura plástica da música. À distância. É. Aí vocês vão adorar. Vão lá no canal, no dia 29. Pra vocês verem que coisa mais linda. Isso aí, vamos ouvir um pouquinho e a gente volta a conversar. De blusinha branca. De blusinha branca. Ai, ai, ai. Desci a ladeira com a mão nas cadeiras e fui trabalhar. O branco diz que é paz, se é branco tinge mais. Faz traje pro louvor, pra noiva, pro doutor. A moda vem e vai, fica difícil acompanhar. Mas de blusinha branca eu vou a qualquer lugar. De blusinha branca. Olha o negro. De blusinha branca. Rolex dourado, cabelo jogado, eu fui viajar. Metido. De blusinha branca. De blusinha branca. Paletó de riscado, sapato lustrado, eu saí pra dançar. Abusado. De blusinha branca. De blusinha branca. Coração apertado, uma nega do lado, eu fui me vingar. De blusinha branca. De blusinha branca, ia, ia. Desci a ladeira pensando besteira e fui trabalhar. O branco diz que é paz, se é branco tinge mais. Faz traje pro louvor, pra noiva, pro doutor. A moda vem e vai, fica difícil acompanhar. Mas de blusinha branca eu vou a qualquer lugar. A moda vem e vai, fica difícil acompanhar. Mas de blusinha branca eu vou a qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Forever, never, ever done. Quando a gente gira a roda de embolada, rompe a madrugada. O tal beijo na mão, pelo arrepiado, veludo molhado. Badala de sinos, risos cristalinos. Abri a porta, fiquei sem saída, perdi o rumo, curva desmedida. Farinha pouca, meu pirão primeiro, cavalheiro tal, beijo na Parabundeiro, descundeiro, descundeiro, tô. Parabundeiro, descundeiro, descundeiro, tô. Papá, batei, eu tô. Parteiro, teiro, tô. Papo, eroteira, taia. Papo, erote. Papero, teiro, tô. Papero, teio, tô, eu tô. Papo, eroteira, teia, tá. Papá, do teia, tá. Papei, eu tô. Papá, eroteira, para, pá. Quando a festa acaba e cada um vai pro seu lado, coração bate mudado, pensamento amarrado, e se a semana passa lentamente, é ter cuidado, que a cilada foi armada e o amor já fez sua graça. Abriu a porta, ficou sem saída, perdeu o rumo, curva desmedida. Farinha pouca, meu pirão primeiro, cavalheiro tal, um beijo na mão. tom, para gudê, tetero, bigu, bigu, tom, patom, pareiro, tom, papero, pero, pá, papureiro, pera, praia, papureiro, pô, papero, dedo, do, papero, dedo, do, do, do, papureiro, pera, praia, do, pateio, do, papai, do, pateio. Vamos conversar com Tatiana Kobet. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto Elas por Elas. E Elas por Elas, a mulher na música. Alô, mulherada. Por favor, hein? Elas por Elas já está no ar. O Elas por Elas é um projeto, é um site online, um espaço online, onde a gente busca fazer registro e fazer e construir um mapeamento da mulher artista, da artista mulher na música catarinense. Inicialmente são três chapéus: a música da cultura popular, a música popular, assim, que entra tudo, né? O jazz, a composição, tudo, o samba, o rock, e a música dentro do erudito, né? São três chapéus e toda mulher que se considera da música catarinense deverá entrar e se cadastrar para que a gente possa, de fato, realmente construir esse mapeamento, né? Porque a partir do Elas por Elas, que foi um espetáculo que eu montei e dirigi em companhia com mais quatro compositoras, a Yara Guerme, Dandara Manuela, a Natália Livramento, tínhamos quem mais? A Carol Voigt. Senhorita Voigt. Senhorita V. Isso, a Senhorita V. Eu acho que eram essas. E a gente sentiu muito nesse processo que inicialmente o Elas por Elas era uma forma da gente dar visibilidade à produção da mulher na música catarinense. A gente sentiu muito essa falta de saber aonde estão as mulheres, quem são as nossas companheiras em todo o âmbito da música, que não é só de compor ou de cantar, tem também a instrumentista, tem a arranjadora, tem a pesquisadora, né, tem a produtora. E foi nesse sentido que eu reuni 18 conselheiras e a gente conseguiu o Anderle, o prêmio Anderle, para a construção desse site, que é o Elas por Elas, a mulher na música catarinense, elasporelas.arte.br. Tem uma coisa muito legal também, que tem o Nosso Palco, que é uma aba nesse site, que é onde tem várias trocas. Então, tem alguns podcasts, tem lives da mulherada aí falando, que eu também faço parte da ideia do projeto, né? É ser algo vivo no sentido de que, enquanto nós mesmos, a partir das nossas próprias vozes, do nosso próprio fazer, nos identificarmos como mulheres. E isso entra toda essa gama, né, de mulheres que existe dentro do feminino, e todas essas descobertas, não é? Então também há espaço para a mulher trans, a mulher XYZ, todas elas. Obrigado por esse espaço, né? Para poder fazer essa chamada aí. Alô, mulherada também, né? Se conhece alguma mulher, cantora, compositora, produtora, avise, peça para que ela se inscreva. É fácil, fácil. Entra no site, tá lá e pronto. Elas por elas. A mulher na música catarinense. .arte.br. Isso aí. Tá aí, fica o caminho. Ah, tinha, faltou a Jana Goulart também fazer a parte. Jana, eu tava sabendo. Falta parte. E que mais? Amanhã que é o pré-lançamento do clipe. Amanhã é o pré-lançamento no Ribeirão da Ilha. A pousada do museu no Ribeirão da Ilha. Entrada franca. Entrada franca, mas assim, com limitação de pessoas, que eu acho que é muito importante a gente olhar para esse lugar da saúde mesmo, né? Com um atestado de vacina, tem uma limitação de lugares, então é mediante reserva. São 3 telefones de reserva, eu não sei de qual, mas a gente pode ver aqui, se quiser. Se bem que eu já tive hoje de manhã um anúncio do próprio Pousada do Museu que estamos esgotados, né? E estar esgotado é algo maravilhoso, portanto, agradeço muito aí a rapaziada que já está dizendo que vai, né? Porque tão longe. Maravilha, amanhã é 19 horas. Das 19 às 22 horas, na Pousada do Museu, Bar dos Queridos. É rua Baldiceiro Filomeno, 10.106, eu acho. Vê se é isso. Caraca, é quase chegando lá no fim do mundo. É quase chegando, depois, é quase chegando na Caieira. Mas é um espaço aberto, maravilhoso. A pousada do museu é um espaço que prestigia muito a música instrumental, né? Através do Floripa Instrumental. Então é um espaço assim que ele abre muito também para a música. Para música autoral, né? E o Ribeirão da Ilha tem muitos compositores, poetas, né? Tem o Regis, tem uma comunidade muito maravilhosa, assim, que recebeu a nossa equipe para fazer o clipe com muito carinho. Então, achei que seria o lugar certo para a gente se reunir para celebrar esse sétimo single. Maravilha! Céu branco, meu balanço, quer que te diga? Olhos se me cerram de desejo, traçam as linhas docíssimas de um beijo. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a estas horas dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesse toda nos seus braços, ainda me lembro o sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos e a tua mão na minha. Se tu viesses quando linda e louca, és como um cravo ao sol a minha boca, e é de seda vermelha e canta e ri, e os meus braços se estendem para ti. Se tu viesses quando linda e louca és, como um cravo ao sol a minha boca, e é de seda vermelha e cantiqui, e os meus braços se estendem para ti. Se tu viesses quando linda e louca és, como um cravo ao sol a minha boca, e é de seda vermelha, meus braços se estendem para ti. Agora durante a pesquisa sobre a estrada de Tatiana Kovács, eu cheguei em Cristina Clara através das favoritas dela no Spotify. Vou deixar no casco de um barco a marca do meu quadril. Lancei pedrinhas no largo. No mundo sou aprendiz. Medi um metro é quadrado. Segura para não cair. Não fazer o certo está errado. Viver é real e abstrato. Então, meninas, quero agradecer a presença de vocês aqui no Muqueca de Siri, Tatiana Kovács, alô, meus Nina queridos. Hoffman. Obrigada pelo recebimento. Gente, olha, a gente Eu amei estar aqui, né? Obrigada mesmo por esse espaço. Eu sou uma admiradora da Rádio Campestre. Também sou uma voz aqui, né? Estou sempre aparecendo. Sou muito grata por esse espaço. Adoro esse Campestre aqui. E a gente está aguardando vocês, né? Porque a parada agora é as redes. Todo mundo que se cuidem. Muita saúde para todo mundo. E vamos nos encontrar aí, né? No Spotify, no YouTube. Vai lá ver nosso filho. É isso. Então, a gente vai estar aí. O Flor Bela já está no ar, o single, em todas as plataformas. É só procurarem Tatiana Cobet, C-O-B-B-E-T-T, cavalo, ovelha, barata, barata, Eva, Tereza, Tereza. Não tem erro. E o meu canal do YouTube tem bastante coisa lá, tem todo o processo que a gente vai. Os outros clipes são 7. E vai estar também no seu, né? Você não vai botar? Não vai botar nosso clipe na sua rede? Claro que sim. A rede da Nequeza. Eu tenho um site também, www.acervonequeza.com.br. No Instagram também, Acervo Nequeza. E eu sou a Nina Nequeza também, você me encontra por lá. Posso soletrar a Nequeza? É. Nequeza. Então tá certo, meninas. Muito obrigado. Boa noite pra todos. Obrigada. Sejam bem-vindas. E amanhã, né? Muito obrigada, viu? E amanhã no Ribeirão da Ilha. No Ribeirão da Ilha, se puderem, vai ser uma delícia. Das 19 às 22 horas. Eu pretendo que comece em ponto. Todo mundo vacinadinho, não é? E vamos lá. É Rua Baldiceiro Filomeno, 10.106, Ribeirão da Ilha, pousada do Museu Bar dos Queridos. Vem com a gente. Vem. Umbral ao fundo. Vejo além mar, quantas terras desbravar, quantos filhos neste abraço desembaraço, redes, redes, pergaminhos, Portugal, meu amor. Eira, eira, eira, eira, eira, eira, lara, eira, lara, eira, eira, eira, eira, eira, eira. Tatiana Kovic, Umbral no Muqueca de Siri. E agora Buchicho, Lindo Lago do Amor, música de Gonzaguinha. É o shot. Te

faço um carinho no seu corpo de pecado e quero ouvir você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Para lavar a roupa, homo. Para viagens longas, ato. Para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, zacaré. Para a pantalona, nesga. Para pular a onda, litoral. Para lápis ter ponta, apontador. Para o Paraio, Amazonas, Latex. Para Paraná, Pamplona, Cis. Para trazer à tona, homem rã. Para melhor azeitona, Iberia. Para o presente da noiva, Mazepan. Para a didade, conga nacional. Para o outono, a folha, a exclusão. Para embaixo da sombra, guarda-sol. Para todas as coisas, dicionário. Para que fiquem prontas, paciência. Para dormir, a fronha, madrigal. Para brincar na gangorra, dois. Para fazer uma toca bops. Para beber uma coca drops. Para ferver uma sopa graus. Para luz lá na roça, 220 volts. Para vigias em Ronda Café. Para ir para a lousa apagador. Para o beijo da moça balada. Para uma voz muito rouca, hortelã. Para a cor roxa, caude. Para a galocha, verlon. Para ser moda, melancia. Para abrir a rosa temporada. Para aumentar a vitrola, sábado. Para a cama de mola, hóspede. Para trancar bem a porta, cadeado. Para que serve a calota, Volkswagen. Para quem não acorda, balde. Para a letra torta, pauta. Para parecer mais nova, Avon. Para os dias de prova, amnésia. Para estourar pipoca, barulho. Para quem se afoga, isopor. Para levar à escola, condução. Para os dias de folga, namorado. Para o automóvel que capota, guincho. Para fechar uma posta, para ninfo. Para quem se comporta, brinde. Para a mulher que aborta, repouso. Para saber a resposta, vídeo verso. Para escolher a compota, Jundiaí. Para menina que engorda e pofagi. Para a comida das orcas, crio. para o telefone que toca. Para a água lá na poça, para a mesa que vai ser posta. Para você o que você gosta. Diariamente. Você está ouvindo Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Problemas técnicos, escambau, rebelde desde 2006. No fundo, sexteto Sicupira, Mr. Lu. E depois, Lamento Nordestino. Ainda tem os Sincopados, Pandeiro do Mestre e Como Cordeiro. E depois a gente cai no samba, valeu? Agradecer a presença de Nina Hoffman e Tatiana Covert hoje no estúdio. Muqueca de Siri, sempre aberto à produção local. Voz aberta à música independente, a quem faz no amor, no afeto. Essa semana, a grande celebração é que o Olavo de Carvalho parou de falar merda. Não vacinou e morreu. Negacionista, siga o seu chefe. Aqui na Rádio Comunitária Campeche. 11 da manhã de domingo tem o repeteco do programa. Só. pra xaxá. Os sincopados. Cinco números de Benjamin. Meu coração bate um chachado forte, vai zabumbando, te ligando, sanfonando com bandeira e violão. Oh! Meu coração bate um chachado forte, vem se copando que já sinto, já senti, vem de lá do sertão. Oh! Ninguém disse que não e eu sincopei o chachado. Não foi por mal, só quis e fiz pelo prazer de tocar. São cinco vezes, um, são dois, mais três, cantando assim. Apagar o lampião, para chachar, no escuro do salão, quebra chachar, catuaba com limão, para chachar, e uma morena dengosa pra chachar. Apagar o lampião, para chachar, no escuro do salão, eu vou chachar, catuaba com limão, para chachar, e uma morena dengosa pra chachar. E uma morena dengosa pra chachar. E uma morena dengosa pra chachar. E vamos sincopar esse chachado. E vamos sincopar, sincopar a chachado. Sou cinco sincopando um simples chachado. Chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. E vamos sincopar esse chachado. E vamos sincopar, sincopar a chachado. Sou cinco sincopando um simples chachado. Chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. Menina, olha esse pandeiro sincopado. Marque cinco no seu calendário pra gente chachar. Sou cinco ordinários tocando marcado. Sincopado no chachado, você vai gostar. Menina, olha esse pandeiro sincopado. Esse chachado, vamos sincopar, sincopar a chachá. Sou cinco sincopando, simples chachado, chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. E vamos sincopar esse chachado, e vamos sincopar, sincopar a chachá. Sou cinco sincopando, simples chachado, chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. Oi? Sertão. Oh, ninguém disse que não e eu sincopei o chachado. Não foi por mal, só quis e fiz pelo prazer de tocar. São cinco vezes, um, são dois, mais três, cantando assim. Aqui, acolá, nem lá, nem cá, para chachar, vou dizer. Apagar o lampião, para chachar, no escuro do salão, depois chachar, catuaba com limão, para chachar, e uma morena dengosa pra chachar. Apagar o lampião, para chachar, no escuro do salão, eu vou chachar, catuaba com limão, para chachar, e uma morena dengosa pra chachar. E uma morena dengosa pra chachar. E uma morena dengosa pra chachar. Sincopar esse chachado, vamos sincopar, sincopar a chachá. São cinco sincopando, um simples chachado, chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. E vamos sincopar esse chachado, e vamos sincopar, sincopar a chachá. São cinco sincopando, um simples chachado, chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. Menina, olha esse pandeiro sincopado, marque cinco no seu calendário pra gente chachar. São cinco ordinários tocando marcado, sincopado no chachado, você vai gostar. Menina, olha esse pandeiro sincopado, marque cinco no seu calendário pra gente chachar. Chachado, e vamos sincopar, sincopar a chachá. Só se sincopando, sincopar chachado, chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. E vamos sincopar esse chachado, e vamos sincopar, sincopar a chachá. Só se sincopando, sincopar chachado, chachado, chachado, sincopado, você vai gostar. Oh,

Muqueca de Siri é um programa brega, cafona, demodê, sem clichê, rebelde desde 2006, que vai ao ar pela Rádio Comunitária Campeche todas as 7 da noite de quinta-feira, até as 9, quando entra o proselitismo da Voz do Brasil. Domingo, a partir das 11 da manhã, tem o repeteco do programa e também o programa sai em 104,5 MHz para Barcelona, pela Rádio Bronca, Bronca com K. Uma rádio livre, radiobronca.info. Depois desse Tecnobrega, vamos de samba. Começar mandando um axé enorme para Arlindo Cruz. Favela e numa cidade muito longe daqui. Presta atenção nesse diálogo. Polícia e bandido trocaram farpas. Querendo voar, por isso que eu tô bolado assim. a culpa de tudo nos dorme do tamborão. Eles colocam a culpa de tudo na população. Se eu morrer, vem outro em meu lugar. Se eu morrer, vão me condecorar. E se eu morrer, será que vão lembrar? E se eu morrer, será que vão chorar? E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Chega de ser subjugado, subtraído, subnutrido, um subbandido de um sublugar, um subtenente de um subpaís, subinfeliz, subinfeliz. Laia, laia, laia, laia, laia. Aconteceu numa cidade muito longe daqui, que tem favelas que parecem nas favelas daqui, que tem problemas que parecem nos problemas daqui. Daqui, daqui. Axé, Arlindo Cruz. Marisa Monte, Tereza Cristina, Beijo Sem, Puta Saudade da Lapa. Eu não sou mais quem você deixou, amor. Vou à Lapa, decotada, bebo todas. Beijo bem, madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém, noite alta é meu dia e a orgia é meu bem. Eu não sou mais de ver, vou à Lapa, decotada, viro outras, beijo sem. Alta é meu dia e a orgia.

bate na bola com disposição. Brinca, samba, pra quem tem sangue de bamba, tudo é natural. Se o Brás, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer, você que é brasileiro e a vida é um grande carnaval. E aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só. Hey! O amanhã, quem sabe se é melhor ou se é pior. Deixa o ventoso esquentar, não é legal. Se o Brás, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode ter. Sacode, levanta a poeira do chão. Deita, rola, vai firme forte na bola com disposição. Brinca, samba, ha! Pra quem tem sangue de bamba, tudo é natural. Se o Brás, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode ter. Arroba Moqueca Siri. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Moqueca é com U e que é U.